grupo com você. Faz um tempão que a gente não se vê, mas a distância não vai dissipar a amizade que nós temos que cultivar. Continue sempre no caminho, lembra que você não tá nessa sozinho. Sua felicidade é importante pra mim, também fico contente quando te vejo sorrir. Nada acaba antes do fim, então fica firmão por aí. Em qualquer quebrada que estiver, meu bro, nunca abandone a fé. Você é ela, bro, a gente não para em pé. Lembra das coisas boas que vivenciamos, dos tempos de crise que superamos. Hoje tá um pra cada lado, mas a infância marcou. É, amigo, a vida nos separou, e mesmo assim eu não te esqueci. Hoje mesmo de manhã eu orei por ti, pedi pra Deus por saúde no seu corpo, dinheiro no seu bolso e um sorriso no seu rosto. Eu fico legal quando você tá legal, eu sofro também quando você passa mal. Mas que tristeza, nada, o que eu quero é ficar legal. Esse som é pra comemorar nossa amizade. Escuta aí então e mata a saudade.